Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast e no Audácia. Não, não é esse, né? É outro filme da galáxia. Eu sou Marcos, o Gênio do Mal, na companhia de Hamilton Francisco Saldanha Neto. Rapaz, quando tu encantou nesse... Eu pensei que fosse sair gol de alguém, em algum lugar. No Ronaldo. Ai, sou eu, tô aqui de novo. Dessa vez eu não choro, eu prometo. Ok. Cláudio Leão Dourado. E todo mundo é um neguinho meio idiota, né? E eu tô piscando o olho errado, né? Que pariu. O Wellington Macagari. Estamos aqui para fazer o remake do Nerdopolis 52. Remake. Tango Cash. Stallone e Kurt Russell. Entendi, mas eles não se encontram aqui. Ficaram bem tristes, eu acho, hein? Nesse filme o ego do Kurt Russell é maior. É maior. Ok, mas vamos lá. Última chance. Não, né? É que o ego está lá e o Stallone está cá. Ai. Nossa senhora. Vai piorar. O corta. É que o, na verdade, o Russell Crowe está acompanhado e o Stallone. Não, deixa quieto. O Cláudio. Essa foi russa, hein? Ô Cláudio, todas essas piadas. É porque o Stallone, essas piadas cobram da gente. Se você gostar. Se você gostou dessa piada, curte. Só uma pergunta. Ninguém vai falar que ele vai entrar no sei lá, no universo proibido, não? Não. Ô Cláudio, todas essas piadas têm um motivo, porque nós estamos falando de um filme muito específico que leva tudo que já foi citado. Qual seria ele, Cláudio? High School Musical. Pac-Man. Não. Como é que é do Adam Sandler, lá dos videogames? Guardiã. Aquela música dos Cavaleiros. Pixel, Música dos Cavaleiros, Guardiões do Universo? Não. Onde vencer o mal. Pelo menos o Pac-Man já aparece no Pixels e nesse filme, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Será que são todos do mesmo universo? Fica aí a pixelado? Tudo pixelado. Vamos tentar de novo. Cláudio ou Dragão Dourado? Ninguém vai falar hoje. Não, agora eu fico imaginando se os caras mandarem a sonda e o ego. Ah, é, filha da puta? Mas vamos falar de Guardiões da Galáxia, voltamos já. Ele vai ficar aqui por toda a eternidade. Ele ficou irritadinho agora. Aí ficou. É porque a gente mexeu com o ego dele. O Cláudio Adolfo Marvel que fechou o podcast dele. Voltamos já. Até parece que seu nome é Teaser Face. E o Magari do Aranha Cast, voltamos já. O Aranha não aparece nesse filme, não. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Muito bem, juntando aqui a galera Marvete Decenauta. Temos um Decenauta aqui hoje, duvido quem adivinhar quem é. É o Bacari. Não. Temos um mais velho aí que é Decenauta. Já assumiu? O Tom Cinco é Decenauta, cara. Pra mim, quando a pessoa gosta de Esquadrão Suicida, ela tem que ser muito Decenauta, entendeu? Pera aí, eu não gostei do Esquadrão Suicida. E ainda por cima... Quem gostou foi você. Pelo que eu lembro. Ah, é, né? Então eu retiro o que eu disse. O importante. Mesmo assim, a gente tá com Decenauta, né? Segundo os parâmetros do Marcos. Do Marcos, né? É. Bom, Guardiões. Tem vários. Faz uns 7 anos, mais ou menos, que todo ano a gente espera um filme de herói diferente, né, Cláudio? Sim. O ano passado, nós... Fala. Não, e não um, né? Esse ano tem uma porrada. É. No ano passado, nós esperamos pelos Vingadores. Foi ano passado? A Era Civil. De Ultron? Guerra Civil. Guerra Civil ano passado. Ano retrasado foi o Ultron. A Era de Ultron. Ano passado, nós esperamos também pro Batman vs Superman. Aquele momento em que você sangra, que no trailer era maravilhoso e no filme foi uma merda, né? O Você Sangra no filme é uma bosta, no trailer Sim. É muito melhor. Cara, como eu falei no cast, cara, eu fui ver aquele filme, paguei o ingresso para ver o Batman descer o cacete no Superman. Foi isso que eu vi e eu saí satisfeito, cara. Você sabe o que é legal, Cláudio? Aqui no trailer, ele fala encarando o Superman, né? Você sangra, vai sangrar. E no trailer, ele, tipo, você sangra, o Superman sai fora e ele abaixa a cabeça, assim, tipo, criança chorando. Vai sangrar. Que legal. É muito louco, ele, tipo, abaixa a cabeça, assim, vai sangrar. Tipo, o cara não tá... É tipo, já acabou, sabe? Tipo, já acabou, Jéssica? O cara vai embora, tipo, já acabou, Jéssica? É como ele fala assim, volta aqui que eu não terminei de falar contigo. É, porque no trailer é da hora, no trailer é cara a cara, né? Você sangra. Eu só posso falar uma coisa. A única coisa que eu tenho esperado nos últimos 2 anos é um emprego. O resto eu não tô esperando mais nada. Tá, ok. Tipo muito bom. Guardiões da Galáxia, volume 2, de James Gunn, 27 de abril de 2017, com Chris Pratt de Jurassic World, ok? E Guardiões da Galáxia. Isso é porque é óbvio, né? Eu acho. Eu não sei se precisava dessa, mas tudo bem. Zoe Saldana. Saldana, ok. Ela é minha parente, é Saldanha. Antes ou depois da reforma portuguesa, fica Saldana. Não, é Saldanha. Saldanha. O pior que o Saldanha dela é o nome, nome de família dela. Né? É. Saldana, ok. Escreve Saldana, Saldanha. Mas fala Saldanha. Ela que é, olha que é o Mark de Star Trek sem fronteiras. Sim. Ela é a... Uhura. Eu tava tentando lembrar o primeiro nome dela, que eu nunca lembro. E vai estar no futuro. Aliás, quem não, né, Magara, em Guerra Infinita. É, Vingadores 3, Guerra Infinita. Então, aí quando aparece no filme, os técnicos ganham... Uhura! Ah, tá. David Bautista! Aquele que era do WWE. Lutador, WWE, todo mundo sabe que é um combinado da porra, né? Mas ele era um dos meus favoritos, que ele tinha a bomba do Batista, né? Lá tinha o Undertaker, tinha o Anjo, né? The Rock. The Rock, claro, né? E tinha uma galera maneira aí. Maneira não, ele é pesado. Rapaz, vou falar uma que agora, quando o nego descobrir quem eu sou, eu vou apanhar. Eu prefiro isso do que essas lutas do octogonal, essas... Ah, eu também. Dessas palhaçadas aí de um bando de homens saindo na porrada à toa, pô, eu acho ridículo. Um bando de homens de cueca saindo na porrada. E olha só, Eu e o dragão, como nós fizemos artes marciais, nós fizemos Kung Fu. Eu fiz Kung Fu também, Magali. Não, juntos? Não, ele lá em São Paulo, aqui no Rio, e a diferença de idade, pelo jeito que eu tava terminando, ele tava começando. Pelo jeito, o Marvel que fez com o próprio Bruce Lee. Não, pai May. Ai. Que na época ele nem era pai ainda. Nem era pai ainda, era filho. Era filho Lee, mesmo. Na verdade. Aí, cara, é meio esquisito a gente gostar desse tipo de coisa, porque não tem... técnica nenhuma, não tem porra nenhuma. Alguns tem, mas é tão difícil de você ver aplicado lá, entendeu? Mas você sabe o que é, Cláudio? Na minha opinião singela, tanto o WWE quanto o como que fala do octógono? Como MMA. É que não, mim, é o UFC. Tanto o UFC, MMA, o WWE, pra mim é tudo combinado, na boa. A única diferença é que eu acho que no UFC os caras ainda apanham de verdade, mas no fim quem decide a batalha é o dinheiro, não é... A luta em si, minha opinião, tá? Cara, mas o WWE é assim, o antigo Telecatch, cara. O Telecatch, todo mundo sempre soube que era armado, né? E, na verdade, a luta, você vê que a luta é feita de uma forma pra parecer uma brincadeira. Tu vê que tem golpe ali, cara, que se fosse dado na realidade, não levantava nem o cara que tomou o golpe, nem o cara que levou o golpe, né? Uhum. Exatamente. Bom, já que ele subir no, na quina e pular com o cotovelo, né? Bom, continuando no elenco, nós temos Michael Hook como Yondu. Nós temos Karen Gillan como Nebula. Nossa, não, por favor. Kerry Gillihan. Kerry Gillihan. Por favor. M você não vai errar o nome. Karen, tá? Caralho, é bonita pra caralho ela, mano. Na vida real, olha. É ruiva? Ok. Cara, ela é ruiva, muito cara, velho. Hã? Ela foi a companion, a uma das maiores companions do décimo doutor, cara. Décimo primeiro, perdão. É o último doutor, não, né? Não, é o décimo segundo, o último. É o Matt Smith, filho, de gravatinha. O cabeçudo? Isso. Eu não tô lembrando dela, cara. Ele é um dos meus favoritos. Cara, ela é a ruiva, a M. Ponto, cara. Ela é M? Ela é a M. Não. É. Sim. Nossa, é a pequena Pond, né? Que ele fala. Isso, que ela tem 1,80. Não. Mas ele fala pequena. Peraí, cara, vou mostrar meu xadrez de vidro aqui, vou ficar jogando xadrez. Vamos abrir uma página, uma janela. A Karen Gillan, ela é a definição de mulherão, cara. Porque ela é linda, charmosa, formosa, ruiva e tem 1,80. Ok, muito bem. Podemos acabar o programa aqui, né? Mas não. Nós temos Kurt Russell. Nossa! Kurt Russell. Kurt Russell, né? A gente tem o Kurt Russell, que é o Elmo. Que ele é o... Magari, vê se você pega essa. Ele é o maior... Esse é um dos maiores personagens que ele já fez. Puta que pariu. Em volumetria, eu concordo. Ah, tá. Nós temos, veja só você, uma surpresa que eu tive. Eu tinha visto notícia, mas não tinha nem me ligado. Sylvester Stallone como Stakar Ogurt. Acho que é isso. Ele é o capitão dos saqueadores, né? O general, sei lá. Porra, foda. Stakar Ogurt. Ó. E a Pom. Vixe, que nome de porra. Pom Clemente F. Clemente, filho. Clemente, filho. Ele é Amantes. Pronto. Ok? Ai, Amantes. Amantes. Quem gosta de Amantes? Ah, agora eu posso gostar de quantos Amantes de pé? Eu tô tentando arrumar meia dúzia, mas ninguém vai com a minha cara. Gordo, careca, velho, feio. E nerd, feio. O problema não é isso tudo, o problema é o desempregado. Aí é que fode. Ah, não. Eu vou fazer que nem todo brasileiro, todo tresopolitano faz. Eu vou comprar uma Mercedes 95 ao vivo, vou parcelar, não vou pagar e foda-se. E vai pegar amanhã só em Teresópolis, né? Sai daí e não pega ninguém também. Uma Mercedes? Duvido. Bom. A Mercedes. Aguenta pagar no teu. Vai comprar uma Mercedes de 40 lugares. Não, Cláudio, não. O Wellington Magari, eu tenho uma pergunta pertinente sobre o filme, não sobre a Mercedes do Maverick. O ego. Lembrando pro ouvinte que tem spoiler, sinto muito, se você não viu o filme, volte depois, né? Então, só, o Magari, antes no filme. Isso aí pro ego. Você só pulou o Vin Diesel e o Bradley Cooper aí na lista dos personagens, mas tudo bem. Que é o Groot e o Rocket. Baby Groot e o Rocket. Não é o Groot. É o Baby Groot. Baby Groot. E depois o adolescente Groot. Aquele Groot do primeiro filme morreu, infelizmente. Descansa em pança. Entendi. Ah, não é o mesmo personagem, ou Magari? Não, é outro. Ele morreu, essa é uma nova encarnação dele. Não, mas não é a mesma pessoa. Por exemplo, quando ele crescer, ele não vai virar aquele Groot? Não, você pode até ver, já que tem spoiler, Dennis, você pode até ver, se você ver aquele Groot lá, você não imagina ele jogando videogame com ele tá quando ele é o emo Groot lá no, na cena pós-crédito. Verdade. Ele tem uma outra vida, tem outra criação, é outro personagem. Mas então, aquele... A gente só vê o Groot adulto, cara. A gente então, nunca vê a adolescência dele. Não, mas aquele Groot adulto retardado... Como ele era, você não vê que ele ia ser capaz de jogar videogame como ele tava sendo. Mas capaz, o Groot, o Baby Groot é um pouco retardado. Não, mas ele é daquele jeito, igual um bebê. É porque ele é um bebê, né, cara? É. Olha, eu não tive expressado pra mim, esse Baby Groot era aquele Groot que renasceu. Esse aqui é tipo uma semente daquele Groot. Aquele morreu, sobrou a semente e nasceu outra. É como se fosse um filho. Entendi. Aí, bom, a primeira, já que nós estamos falando de personagens, eu quero entender um pouco o ego. Eu não sou, todo mundo sabe que eu ele não morreu leio. Já. O quê? A Globo tirou do ar. Nós nunca mais vamos ver notícias como Caetano Veloso atravessou a rua. Outro ego. Ah, tão tá grande quanto. É... Não é grande quanto, não. Aquilo é um bem pequenininho. No filme, o Ego, ele, spoiler já de final, mas a gente é assim mesmo, ele é o vilão do filme. Eu acho que isso tá até na cara pra quem começa a ver o filme, né? Porque não se estabelece nenhum vilão, o único personagem de fora é o Ego, então entende-se que vai dar merda com ele em algum momento, né? É, o Ego, ele mas é mas nos trailers, né? O que parece que é o vilão são os Supremos, né? Sim. Apesar dele ser um... demonstrado como vilão nos quadrinhos. No filme não tinha nenhuma. Foi uma, eu gravei um outro podcast, eu até comentei isso. Eles conseguiram esconder bem o papel do Ego na história. Quando eles viram o vilão, foi aquele negócio, puxa mesmo, ele era o vilão. Então, isso pra quem não leu o quadrinho, né? Porque, por exemplo, eu lembro que foi uma das coisas que eu comentei com um amigo meu que nós assistimos juntos com a turma. Foi isso, eu falei, ué, porra, mas já aparece ele como um ser humano? E eu não lembrava se no quadrinho ele aparecia como ser humano ou não, entendeu? Eu ainda virei, pô, se ele é um ser humano, como é que eles vão botar ele como planeta? Eu lembrava que ele era um planeta. O Ego uhum. sempre foi um planeta, né? Sim. Mas como eu não lembro de detalhes dos quadrinhos, tipo, eu lembro que eu li o primeiro, aquele primeirão, lá da puta que pariu, quando ainda era novo. E depois ele voltou a aparecer, os Guardiões da Galáxia voltaram a aparecer já em, eu acho que década de 90, uma coisa assim, com mais ou menos esses personagens. Não, essa formação dos Guardiões aqui, ela apareceu em 2008. É uma coisa assim, então, eu já não lembro. Cara, de 2010 pra cá eu já não lembro de nada, também, imagina de 2010 pra lá. Eu tenho parado de ler. Povo, mas o Ego é um personagem exclusivo dos Guardiões, não? Não, não. Ele, a primeira vez que ele apareceu foi na história do Thor. Aí ele começa a aparecer, apareceu em um dos Vingadores, dos X-Men. E ele não tava no range do quarteto? Então, teve uma... que, na verdade, como ele apareceu no Thor, o James Gunn, que é o diretor, até fala isso. Que ele fez o roteiro pensando no Ego, porque ele pensou, bom, ele apareceu na história do Thor, então, se é do Thor, é da Marvel. Só que a DC não, tudo que é espacial, a maioria foi lá pra Fox junto com o quarteto. Uhum. Foi onde o Ego mais apareceu também. Agora mas, ele ia mudar o roteiro, aí a Marvel falou, não, peraí, o pessoal lá da Fox tá querendo a personagem lá do Deadpool, aquela supersônica adolescente, sei lá das quantas, megasônica, não sei o que lá. Uhum. É, mudaram todos os poderes dela, é praticamente uma personagem nova. E pra Fox fazer isso, ela precisava da autorização da Marvel. Uhum. Aí a Marvel falou, tá bom, a gente deixa você mudar, mas aí você dá o Ego pra gente. Aí ele falou, tá bom, fica aí. É porque se fosse a Fox, ele estragar o Ego, legal, né? Ah, com certeza, eles iam transformar o Ego num meteoro. Ia transformar o Ego, sei lá, num planeta com cara gigante. Não, pera. Eu também. Aqui, só uma pergunta, o Magari, você que tá mais por dentro. Quem veio primeiro, o Ego ou aquele planeta que é um Lanterna Verde? Eu acho que é o Senhor Bazooka. Não, o Senhor Bazooka é de 80 e pouco. O Ego apareceu nos anos 70. O Ego já aparece no... O planeta Lanterna é o Mogo, né? Alguma coisa assim? Mogo. É o Mogo, eu acho. Eu não lembro o nome dele. É Mogo. Eu também não lembro. Eu acho que já ficou bem claro que eu não sou desse nota. É Mogo... Mogo. Mogo. Mogo. Mogo, deixa eu ver aqui, ele foi criado. Não sei, cara, só sei que eu tive que declamar hoje numa loja de capinhas e materiais para telefone celular o juramento dos Lanternas Verdes, porque eu ando com o anel do Lanterna. Só que a diferença, ô Marvel, que aqui o Mogo, sei lá, ele é um planeta. Ele, fisicamente ele é diferente do Ego, sabe? Sim, mas a história, eu não quis nem comparar os dois, só perguntei porque a ideia é praticamente a mesma, porque o planeta também, ele, bem ou mal, ele até se movimenta, ele sai da órbita dele, ele faz o que ele quer com a Lanterna Verde. Sim. Entendeu? Bom, ok, vamos deixar a DC de lado um pouco, né? Nem Guardiões da Galáxia volume 2. Pelo menos eu nos trailers, Cláudio, fiquei muito confuso sobre o que ia acontecer. né? Na verdade, eu nem cheguei a ver os soberanos como... É soberanos, né? Como vilões. Supremo, soberano, supremo. Soberanos como vilões. Pra mim, ia desenvolver alguma coisa ali no meio e o Ego ia acabar sendo um dos guardiões, sabe? Porque eu conhecia a natureza de vilão dele, de pesquisa, assim, mas a Marvel muda as coisas do jeito que ela quer pra melhorar o roteiro, né? Então, pra mim, ele ia acabar sendo um dos guardiões e ajudar em alguma coisa extremamente grande. Mas quando começa o filme, que você nota que não se estabelece nenhum vilão e só se estabelece aquele contato com o Ego, eu já peguei que o Ego era o vilão da vez. É o famoso, eu chutei certo. Eu chutei certo, é. Mas antes eu não tinha a menor ideia de quem era o vilão do filme. Até sim, porque... Eles fizeram um bom, diferente do filme do Homem-Aranha, aí, que eles estão mostrando tudo e mais um pouco nos trailers. Nesse filme aqui... Eles esconderam bem, porque... Esconderam. Ah, posso falar, eu tinha a impressão no trailer que, tipo assim, soberanos, né? Todos esses soberanos, supremos. Os supremos soberanos, eles eram os vilões e o Ego ia ficar mais como, tá ligado, um mestre. Ah, né? Entendi. Ele chega com pompa de mestre, tá ligado? Não, venha comigo, eu vou te salvar. A mão que ajuda, né? É, e tipo assim, capacita e depois, vai filhão! Aham. Uhum. Entendeu? É, tanto que eu peguei um semi-spoiler antes do meu filme, que eu fiquei sabendo que ia ter uma morte no final. Eu não sabia quem era, eu achei que ia ser o Ego. Ele ia morrer, tipo, sacrificar pra salvar o Peter. Mas ele morre no final. Não, então, mas não é... Mas eu tenho uma coisa a dizer, de todos os roteiros, eu ainda prefiro o Doutor Estranho aos Guardiões, mas o filme é espetacular. Só que pela psicodelia, eu acho que eu me animei muito mais no Doutor Estranho, sabe? Mas aí os Guardiões é um filme maior em termos de espaço, até porque eu era no espaço, entendi a piada. Mas é porque os Guardiões, o Doutor Estranho, as locações são menores, né? São salas, uma rua ali, tem um negócio, mas não tem planeta. Mas não é algo igual os Guardiões, entendeu? E aí você fica naquela, começa a acontecer um monte de coisas, e é o que eu falei até no grupo do WhatsApp, né, Marvel? O Guardiões, o volume 2, ele é um filme sobre a família, na verdade. Porque tudo se. Basicamente é pai e filho. É pai e filho, irmãos. Mesmo as irmãs, como a Nebulosa e a Gamora, que elas são irmãs, elas têm o problema dela, mas o problema dela vem de onde? Do pai. Do pai. É verdade. Não, e ali você vê um ditado que já é dito há muitos anos, que pai é quem cria, não é quem faz. Porque você vê que no final o menino ele assume que quem era o pai dele era o pirata, e não o Ego. E aí aliás, essa frase que o Yondu fala do... Ah, ele parecia seu pai, mas não é o seu papai. Exatamente, não era o seu papai, porque o seu papai era... Porque o Yondu, ele prometia que ia comer o cara, que ia fazer, que ia acontecer, mas era o famoso... Ó, vou te dar uma chinelada, moleque, se você não parar com essa porra. Mas aí é que ó, o Yondu, nesse filme, Yondu, nesse filme, junto com o Rock, se tornou um dos meus personagens favoritos. No primeiro filme, ele, pra mim, eu pouco me importava com ele, na verdade, né? É que ele aparece pouco também, né? Tipo assim, você acha que ele é um bunda até ele matar todo mundo. Exatamente. Aquela cena é sensacional dele no com a flecha. No primeiro filme, ele já agita pra caralho com aquela arma dele, né? Uhum. Arma que fica o adendo aí, eu nunca conseguiria utilizar na minha vida, nunca. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aí. Eu não consigo. Porra, nem meu cachorro me obedece. Eu não consigo. E aí o que tá? O Yondu começa a se crescer dentro do filme, lá desde o encontro dele com o general, que é o Sylvester Stallone, né? Que o comandante lá diz que ele fez a única coisa que os saqueadores não poderiam fazer, que era sequestrar crianças. Por isso que ele é um isolado renegado. E ali já começa uma guerra interna dos piratas, né? Porque tem uma galera que tá descontente, que ele... Nunca dá um jeito no Peter, sempre defendendo, e aí começa uma merda desse jeito, né, ô Macari? Sim. Os Guardiões fizeram uma grande... O começo do filme é fantástico com o Baby Groot dançando enquanto eles estão tentando vencer aquele monstro gigante. Mas eu me mijei de rir com aquilo. Aquela cena inicial foi muito enxergosa, cara. Muito tipo feito. Assim, é, se você reparar, todos os filmes da Marvel que tem essa ação de começo, a ação foca nos personagens, eles estão sempre em tela e a ação em tela e os créditos de fundo, né? É, e a porrada comendo lá atrás. Não, na frente. Aqui não. Você vê o Baby Groot dançando e cavalgando um rato espacial. E o pau comendo lá atrás, entendeu? Desfocado totalmente. Nem foi. Você sabia que o bagulho tava louco. Bicho. Não, e aquela cena do outro? Ah, já sei, vou destruir ele por dentro. Aí se joga dentro da boca do bicho. Aí o Peter. Mas alguém já falou pra ele que a pele, se é dura por fora, é dura por dentro, que é a mesma pele. Aí aparece a cena dele esfaqueando o intestino do bicho, não acontecendo porra nenhuma. Meu, que isso, cara? Mas é... Tu vai ser cagado agora, né? Mas é que, tipo assim, isso daí é natural dos filmes de monstro, assim, que o monstro que tem a pele fora muito dura e impenetrável, a pele interna do intestino, ela é fina e sensível. Entendeu? Ele é... Dragão, eu vou te contar um segredo. Nos filmes normais, a gente não tá falando de um filme normal. Exato, mas tipo assim... mas, ô Marvin, essa foi a quebra de expectativa que você faz bater palma pro filme, cara. É verdade. Sim, porque, tipo assim, você espera que o Drax tenha razão e derrote o cara. Mas não. Saca? Muito bom. Puta, mas a pele desse bicho é tão dura por dentro quanto por fora. Se fala, ferrou. Já tá lá dentro mesmo agora? E vocês notaram que o Baby Groot, do nada, durante o filme inteiro, ele começava a sentar a mão no Drax? Eu morria de rir quando ele começava a bater no Drax. Mas tu não viu que ele até, quando o Drax cai do lado dele, ele para, aí o Drax dá aquela meio olhada assim... Aí quando o Drax olha de novo, aí ele começa a dançar, o Drax olha, ele para de novo, como ele fez no final do primeiro filme. Exato. E no final é no colo de quem que o Baby Groot dorme? Do Drax. Cara, o Drax diz uma frase durante o filme que eu achei muito foda. A Nebula fala assim, mas vocês, como que vocês são amigos? Porque vocês brigam o tempo inteiro. Aí ele fala assim, porque nós não somos amigos, nós somos uma família. Uma família. Né? E de fato é. O Drax, falando do Drax, né, Magari? Na verdade, o James Gunn e os roteiristas fizeram um trabalho muito foda nesse filme, porque todo mundo evoluiu. O Drax, isso com aquela risada dele... Isso porque passou só 3 meses de um filme pro outro. Dentro da história, né? Dentro da história dele, lá. Porque o Drax... Só que o Drax, ele é o tipo do cara... O Drax é tipo Magari. Você nunca sabe o que ele tá sentindo, de fato. Ele fala, mas... Isso, ó, as palavras que o Drax falam... O Magali, são meio vazias, tipo, eu sinto, eu temo, sabe? Não, o Drax é aquele que mostrou no primeiro filme. Ele leva as coisas a pé da letra e ele fala o que ele tá pensando. Dane-se. Não, ele é normal. Você criou um pênis. Eu tô dizendo que é assim, por exemplo, ele fala assim, eu sinto uma dor muito grande por ter perdido a minha família. Mas é meio robótico ele falando dessa dor, entendeu? É tipo assim, é o vazio que tá nele falando isso, né? E aí, quando a Mantis, que é outro personagem que eu achei foda, ele tá lá sentado no Ego, né? Sentado na escadaria no Ego já, no planeta. E ele começa a falar da família dele. E a Mantis toca nele e do nada ela começa a chorar, sabe? Uhum. E ela, eu falei, meu, que foda essa cena. Sim, porque ali você vê o seguinte, que a dor dele é gigantesca, entendeu? Exatamente. É absurda. Mas o que que acontece? A raça dele, a forma dele ver a vida é diferente da nossa. Uhum. Então, o que que acontece? Ele tem aquela dor com ele, ele ter perdido a família dele, ele tem um momento para sentir aquela dor, sim, mas ele tem um momento que ele tem que viver. Ele não pode parar. É o que é difícil se ter hoje em dia. Por exemplo, se você perde um ente querido, por algum tempo você vai passar... sentindo aquela dor, coisa e tal. Algumas pessoas que eu conheço já perderam, por exemplo, o pai ou a mãe há 5, 6 anos e continuam sentindo aquela dor, continuam uma pessoa completamente diferente, entendeu? E eu conheço outras pessoas que são como Drax, que já perderam até um filho, coisa e tal, e eles têm um momento deles de sentirem a dor, mas também tem um momento de viver. Entendeu? Então, tá sempre rindo, tá sempre brincando, pá, coisa e tal. sentou, falou sério, falou da perda, aí então vamos sentir dor, entendeu? Entendi. E eu achei aquilo interessantíssimo no personagem, que mostra que ele não é aquele bicho vazio que ele mostra no primeiro filme, entendeu? Sim. Ele tem muito mais profundidade do que aquilo. E, cara, e as risadas deles, né, Magari? Faz comigo. Ele é tipo o Cláudio, acho que o Cláudio estudando na escola quando aconteceu alguma coisa. ela revelou seu maior segredo de uma forma vergonhosa. Isso é engraçado. Eu não aguentei, foi ela na hora que ela foi tocar na Gamora. Gamora, se tentar, fica sem a mão. Se você me tocar, fica sem a mão. Por quê? Se ela toca na Gamora, ela ia ver que a Gamora gosta do Peter também. Do Peter, é. Entendeu? O Wellington Magaren, Gamora e a Nebula, ou Nebulosa, é Nebulosa, né? Ah, temos também aí um desenvolvimento. As duas estão resolvendo um problema de infância. Você engoliu, Magari, esse desenvolvimento das duas, ou você achou que a Nebulosa se rendeu muito fácil à irmã? Ah, que desde o começo ela. Desde o primeiro filme já mostra que ela só tinha aquela inveja da Gamora ser a filha, entre aspas, preferida do Thanos lá. Tanto que quando o Thanos vai mandar alguém pra pegar a joia lá, a Nebulosa fala, eu vou. Aí o Thanos, não, vai você. Vai mandar a Gamora. Uhum. Ela, a Nebulosa é tipo de vilão que só quer um abraço, né? É. Aliás, legal aquela cena quando ela tá falando lá com o Carlin lá, o Carlin falou, então, o que você vai fazer? Então, eu vou pegar essa nave, vou matar, vou explodir, vou fazer acontecer, explodir, depois eu pego o corpo dela, eu mato de novo, não sei o que. Calma, filha, tem que ter um abraço. Ai, mas ela, assim, achei, não, legal achei... a resposta dele, tipo assim, eu falei, tipo assim, a pergunta é, o que você vai fazer com a sua parte da recompensa, né? É tipo assim, eu pensei, tipo assim, comprar roupa, fazer alguma coisa legal, saca? Comer uma coisa boa. Eu achei interessante o desenvolvimento pelo seguinte, cai naquele ponto de irmão aqui de novo. Primeiro porque elas são irmãs de pais diferentes, de tudo diferente, que elas são sequestradas pelo Thanos e criadas como irmãs. É. E isso você vê sim muito, irmão. Eu já presenciei isso. Você tem um irmão que é o galanzão, é o cara que é o bambambam, pá, coisa e tal. Papai gosta, mamãe gosta, todo mundo quer ser igual. E tem o outro irmão que tá ali querendo só o irmão, né? E qual é a forma dele chamar a atenção do irmão? Ele ser o principal problema. Não ser o principal, nem só ser o principal problema, mas também ser o principal adversário do próprio irmão. Então, o anti-herói do irmão. O rival do irmão. Então ali é o que eles colocaram. Ela se tornou a rival dela exatamente para quê? Para ela chamar a atenção e falar, eu quero uma irmã, entendeu? E porra, a Gamora fala assim, não fui eu que atravessei metade da galáxia para me procurar. Sim, e também tem aquela cena que ela fala, né, que ela odeia o Thanos, porque o Thanos fazia elas duas lutarem, a Gamora só queria saber de vencer, e a Gamora fala, mas se eu não vencesse, ele me matava. Ou acontecia, e fica no olhar dela aquele, ou acontecia o que aconteceu com você. Cada vez que você perdia pra mim, ele mandava tirar um pedaço seu de ser, né, de ser humano, e colocar uma peça mecânica. Tanto que a Nebula é quase que um ciborgue já. Exatamente. Bom, o Rock, depois. O Rock, ele é o Rock, na verdade, ele é a mola mestra do filme, né? Ele rouba as pilhas dos soberanos. E os soberanos é um tipo de raça que eles não suportam insulto de forma nenhuma, né? Eles não suportam nenhum insulto. Mas quer fazer sexo, né? Mas que... Exatamente. Filha da puta, aquela porra daquela rainha. E ao roubar as pilhas energéticas super mega foda Advanced dos Soberanos, depois Duracell. De Duracell, eu falei isso com meu amigo, só faltava o símbolo do Duracell. Né? E eles começam a ser casados. Eles começam dentro de um coelho, né? Eles começam a ser casados pelos Soberanos, pela galáxia. E os soberanos são tão, assim, egocêntricos que eles não pilotam suas próprias naves, né? Eles pilotam remotamente elas para não correr nenhum risco de vida. Galaga. É Galaga. Galaga, ou Galaga, sei lá como fala. Como assim? O, o joguinho que eles estão jogando. Videogame. Barulhinho. Ah, Galaga, entendi. Não, é que tipo assim, aquilo lá é muito fliperama, né, cara? Sim. Já tá o barulhinho de... Tchum, tchum, tchum. Caraca, agora que eu me toquei de uma coisa, a segunda vez que Galaga é citado em Marvel de alguma forma. É. A primeira foi a mais legal, cara. Foi no Avengers. Não sei o que, e ele tá jogando Galaga. É verdade. E aí, nesse embate, nessa batalha espacial que eu achei muito foda, o Ego acaba dando uma mãozinha, destruindo a maioria das naves dos soberanos, né? Uma mãozinha? Ele, com um feixe de luz, ele destruiu todas as naves, praticamente, com uma. Dos soberanos. Isso porque ele é pequenininho, do tamanho de... Como diria o Rock. Ah, se ele estivesse mais perto, ele seria maior, mas ele tava longe, ele era pequeno. É verdade. E aí, o que que... Depois que o Peter aceita, né, ir com o pai ver o lugar que... Porque o Egon ainda não contou a real natureza, né, de seu... De sua real natureza. E aí, o Rock e a Nebulosa e a Presa, né, a Nebulosa Presa e o Baby Groot ficam sozinhos na floresta e se dá uma das melhores cenas do filme, que é o Rock sozinho, enfrentando uma galera dos piratas que estão indo caçar eles. Não, e legal ele consertando a nave com o Gleicinho 2000, né? É verdade. Repara a nave e a careca. Cláudio, com essa batalha... Eu tô engasgando de tanto rir, peraí. Ô, Cláudio, com essa batalha que a gente viu o Rock vencer, né, que praticamente. Engasgou com a piada. Ô, Cláudio, com essa batalha que a gente viu o Rock vencer aí contra... dezenas de pessoas. Eu fiz essa pergunta pra... Eu tava conversando com minha esposa sobre isso, aí eu quero tirar uma dúvida com você. Com vocês. É só uma curiosidade. Qual dos Vingadores o Rock conseguiria enfrentar e vencer numa boa? Qual dos Vingadores? É. Eu acho que o que ele... Vencer numa boa, o Arqueiro. O Arqueiro. Eu acho que ele, o Rock consegue vencer até o Homem de Ferro, sabia? Ah, sim, com o equipamento certo. É, porque ele pegou os caras de surpresa. Tanto que ele só saiu porque o Yondu apareceu ali, abaixou a guarda e ameaçaram o Baby Groot lá. Aham. Uhum. Não? Ele foi, na verdade, criado em laboratório pra isso mesmo, né, Magari? É, na verdade, pelo que fala no filme, ele é criado pra brigar, pra caçar e pra pilotar naves. Aham. Uhum. É, na verdade... O soberano lá fazem com o videogame lá, a raça que criou ele fazia com esses animaizinhos. Manda os animais morrer, Danis. São cobaia. Entendi. O Guaxinim, ele, por natureza própria, ele já é um bicho brabo. Entendeu? Tanto que nos Estados Unidos, quando tem um Guaxinim na casa ou no terreno, alguma coisa, o pessoal geralmente chama o controle de pragas, porque o bicho é arretado. Bicho é tinhoso, hein? É tinhoso. Aí tu imagina. Pega o capeta de tinhoso do jeito que aquela porra daquele bicho é. E ainda... manipula geneticamente pra ele ser o cão chupando manga. Ele tem parte cibernética? Eu não lembro. Tem implantes. Tem implantes, por isso que ele consegue andar nas patas traseiras. Uhum. E ele enfrenta a gangue do Yondu praticamente inteira até ser vencido pela flecha do Yondu, né? Não, na verdade, não é nem vencido pela flecha. Ele para, porque ameaçaram o Groot lá e aí atacam ele por trás. É engraçado que ele fala assim... O Yondu também é atacado? É verdade. É engraçado que ele fala... O cara fala pra ele... Eu duvido você vencer a gente sem seus brinquedinhos. Ele senta a mão em dois caras. Puta, que ela foi muito legal. Pelo amor de Deus. E aí depois, Magara, o que segue é, então, o relacionamento da Gamora com a Nebula, do Ego com Peter, da Mantis com o... Drax. E o Rock com o Yondu, que é os melhores pra mim, é o Rock com o Yondu de relacionamento, assim, sabe? Uhum. E a Nebula, Peter, né? O Peter Quill com o Ego. Uhum. Que, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes da gente falar só do Yondu e o Rock, senão eu me esqueço. Tem muitas desculpas na Marvel, na Marvel e na DC também, pra gente engolir certas coisas... que são bem feitos, mas você simplesmente não consegue engolir, sabe? Como o universo negro lá do Dormammu, você fica meio assim, como o multiverso do Homem-Formiga. Mas a desculpa pro ego existir é tão bem contada. Eu achei, não sei se eu queria muito gostar do filme, sabe? Mas a desculpa pro ego existir é tão bem contada que eu acho que das desculpas científicas que se dão dentro do universo Marvel é a mais coerente, de certa forma, na pseudociência, é claro, né? Na verdade, ali eu vi que eles misturaram tanto a pseudociência como a religião. Porque você vê, ele era uma mente flutuando no espaço, que começou a se desenvolver. Só que ele se desenvolveu, em vez de num ser gigantemente poderoso e onipresente, onisciente, cacete a quatro, ele se tornou um puta de um planeta. Entendeu? Eu li a origem dele nos quadrinhos, diz que ele ia se tornar um planeta comum que foi afetado por uma superbactéria. E eu acho que é mais ou menos o que aconteceu no filme também, né? Porque ele acredita ter sido um cérebro no espaço, mas acho que ele já nasceu como planeta, já. É que no filme transformam ele num celestial. Uhum. Nos quadrinhos ele é só um planeta mesmo. No planeta ele é tipo um mutante, né? Nos quadrinhos, né? Não confundi mutante com X-Men, assim. Não, mas ele é um tipo ele de mutante. Ele é... Na verdade ele foi criado por um celestial da... Um dos anciões do universo, como o pessoal chama... Uhum. Personagem do universo Marvel espacial, assim. Tipo, o colecionador que apareceu no primeiro filme é um. O grande mestre que vai aparecer no filme do Thor agora é outro. E esse cara que criou o ego é um deles também. Entendi. É o estranho. Não é o Doutor Estranho, é o estranho. Mas você aceitou bem a desculpa desse ego do filme, Magari? Ou você acha que foi que a do quadrinho é melhor? É, eu não gosto de comparar quadrinho com filme, eu gosto de ver cada um separado. Mas eu achei essa história boa. Deram a explicação já com o universo que já estava sendo feito. Já tinham mostrado o Celestial no primeiro filme, então ele aparecer como um Celestial faz sentido. Sim. Muito um Celestial bem. Morto, né? Mas um Celestial. É, não entendi. Isso que eu tinha me confundido também, porque o meu colega me perguntou na hora, o Thiagão virou e... Pô, mas ele, tu lembra de alguma coisa? Eu, cara, não lembro se ele era um Celestial, se ele já nasceu... Nos quadrinhos, não, Celestial, nos quadrinhos são só esses... São aqueles gigantes que são dos Kree, que aparecem numa cena no primeiro filme e há aquela cidade que eles vão no planeta, no primeiro filme, é na cabeça de lugar nenhum, né? Ah, sim, aqui eu sei que é a cabeça de um Celestial. Sim. E o Celestial que segura a pedra do poder também nos quadrinhos? Qual? Onde? Por quê? Na hora que tá mostrando a joia lá do... Né? Naquela cena que ele tá, o colecionador tá contando... Que mostra o Celestial de corpo inteiro. Aquilo lá são os Celestiais. Uhum. São todos daquele formato, tipo robô gigante. Mas o colecionador também não era um Celestial? Não, o colecionador é um ancião do universo. Ah, tá, tá certo. Muito bom. Agora, antes, vamos voltar pro Ego daqui a pouco, mas temos então Rock e Yondu, onde o Yondu começa a desenvolver o que de fato aconteceu entre ele e o Peter, que só vai resolver mesmo no fim do filme, né? Sim, mas aí a gente não tá pulando o Taserface. Cara, que foda. Ai, meu Deus. Eu quer ver uma coisa que eu adorei naquela hora que eles estão presos e eles mandam o Baby Groot sair procurando pegar a crina. Aí ele acabou com o Baby Groot, vem com um dedo do cara, ele, o Rock. Por favor. Me diga que vocês têm uma gaveta cheia de dedos decepados. Aí você vê o Yondu com a cara de desespero. Vê o semblante dele de desespero já e balançar a cabeça de não. Não temos, né? Tipo, cara, ele acabou de cortar o dedo de alguém e aí o alguém fala, não acordou. Vamos prometer nunca mais falar disso. Só quando ele pega, é o olho que ele pega de um cara. Fala, vai lá, mas deixa o olho aqui. Imagina como vai ser legal, ele acorda, ué, cadê meu olho? Não, e o legal é que em todo momento do filme, quando alguém tem uma ideia relacionada ao Groot, o Rock faz aquela cara, né? Não sei, sabe? Eu acho que não vai dar certo. Meu Deus do céu. Não, cara, o filme como o primeiro filme e o segundo foi muito bem recheado de piadinhas sarcásticas, irônicas e sem a menor noção do que ele tava fazendo. E esse Taser fez agora. Esse pessoal. Ô Magari, só uma dúvida: vai haver um Guardiões 3 antes da Guerra Infinita? Não. Não vai? É depois, tá. Guerra Infinita é ano que vem já. Mas aí, depois que encerrar a Guerra Infinita e vai zerar o universo, como é que vai fazer? Não, vai continuar. Aí depende do que vai acontecer nesses dois filmes, né? Na fase 4, né, basicamente. E se for ter um terceiro filme dos Guardiões, o que obviamente vai ter, já que esses aí já tá lucrando pra caramba, eles vão fazer um 3 na fase 4. Assim como o Doutor Destino 2, né? Doutor Destino também só vai ser depois da Guerra Infinita. Agora, antes do Doutor do Guerra Infinita, só vai ter o filme do Aranha agora, do Thor, e o do Pantera Negra. Sim. O Pantera Negra vai estar na Guerra Infinita? Vai. Como você falou, quem não vai estar? Entendi. Tirando eu. Eu achei que a Guerra Infinita era no espaço e não na Terra, entendeu? Não. A Guerra Infinita, ela junta todo mundo, cara. Aparece negro de tudo quanto é lado no quadrinho. Pelo que eu lembro, aparece. Sim. Aparece todo mundo. Não vai ser igual dos quadrinhos, porque se for igual dos quadrinhos, o Thanos vai ter que matar metade da população da Terra, do universo. E é a primeira coisa que ele faz. Aqui vai estar mais pra campeonato infinito, né? Vai ter uma porrada, vai ter o Thanos e vai estar todo mundo interagindo, brigando. Não, vai ter um joguinho do quintal do infinito, entendeu? Vai ter tipo o bingo do infinito, alguma coisa assim. Não, vai ser o War 2 do infinito, entendeu? Tá todo mundo em volta do tabuleiro. Entendi. Bom, aí todos os personagens vão evoluindo emocionalmente, tudo lembrei de comida agora. No final, porque todo mundo começa a viajar pelo espaço. Todo mundo vira brother, né? Todo mundo parça. É, tudo parça. Todo mundo vai a caminho do planeta Ego, contando suas histórias. E ainda tem o Rock que fala assim, vai nave, direto pro planeta Ego. Aí o Yondu, não! e aí é onde tem a aparição do Stan Lee, né? Nesse filme. Com os vigias, né, Magari? Os vigilantes. As duas aparecendo isso ali, primeiro essa e depois no final. Eu achei que foi sensacional essa aparição, cara. Ele contando a história pra ele. Uhum. Não, e que eu fui gravar um dia com o Hatake, né? E ele insistia que não eram os vigias, eram os sentinelas. Aí. Eu também chamava de sentinelas antes. Aí eu perguntei, o Sentinela não é aquele cara, aquele robô dos X-Men, né? É, Sentinela são os robôs dos X-Men. E esses caras, a cabeça do, não era a raça do Vigia? Sim. Que ficava no lado, na parte azul da lua? Não. Eu sempre vejo vigilantes. Qual que é o papel do Vigia? Eu já consegui entender os Celestiais, os Anciões, mas e os Vigias? Os Vigias são uma raça que, na teoria, eles estão lá exatamente como o próprio nome diz, para vigiar. Eles vigiam, olham o que está a história e reportam na raça deles lá. Mas ele não pode interferir. Essa é uma. É tipo a primeira regra do clube dos vigias. Você não pode interromper. Mas interferir. Só que aí o Otto, que é o vigia que está no. Responsável por aqui pelo planeta. Pela parte do planeta Terra aqui. Ele está sempre se metendo onde não é chamado. Aconteceu alguma coisa, ele vai lá, ajuda, dá uma dica, olha pra lá, olha pra cá. Não fui eu que falei, qualquer coisa, não fui eu que te disse, mas vai lá. Aproveita que não tem ninguém vigiando, né? Como porque era pra ele tá vigiando. Exato. Aí, tipo assim, eu só escondo isso do relatório e tá beleza. Tanto que ele não vê só a nossa realidade, ele vê todas as realidades. Tanto que a série de revistas que tem algo que aconteceria se o Arif, que mostra várias coisas que acontecem, tipo, o que aconteceria se a Gwen Stacy não tivesse morrido, se o Peter não tivesse sido picado. É ele que vai contando. Entendi. Ele é tipo Deus Ex Machina da Marvel. Não é Deus Ex Machina, ele tá lá pra vigiar mesmo. Só que ele tá sempre. Ele é, de vez em quando ele aparece. Tanto que a primeira aparição no Galactus, que também foi a primeira aparição dele, foi ele que deu a dica de como derrotar o bichão, o roxão. Muito bom. Meu. Claro que ele ia interferir, né, cara? Eu não queria perder o emprego, né? Sim, exatamente. Muito bom. Então nós finalmente temos uma reviravolta aqui. E nessa cena aí que, só pra não deixar passar, quando eles estão fazendo os 700 milhões de pulos lá, temporal, vocês notaram que o Rocket se transforma lá? Não, não notei. no esquilinho da área do gelo. O Scratch. Eu não notei. Scratch. É mesmo, fala. Na hora que ele tá lá se deformando lá, ele virou o esquilinho da área do gelo. Ah, essa eu não peguei. Só faltou ele. Cara, tem uma outra raça pela qual no espaço, que tá no espaço. Que raça que é aquela? Tá. Então, aparece muita coisa muito rápido. Aparece uma raça que vai aparecer no Thor agora. Que é... E tem uns que parecia ser os Celestiais, igual eles são, meio robô gigante. É. Eles vão aparecer no Thor tudo. Agora. Tá. Ok. Bom, no final, agora... lá pro final. No Thor agora vai aparecer muita coisa, né? Sim. É. Lá pro final do filme, então, tem a reviravolta. No Thor vai aparecer muita coisa, né? O ego começa a contar, a deslinchar, a falar. Que, na verdade, na cabeça do ego, na verdade ele é uma cabeça, né? Vamos lá. Na mente do ego, ele não é mal. Só que ele acha que ele é... Como que eu vou explicar isso? Ele é egocêntrico, Cláudio? E tu acha que o nome dele é ego à toa, né? É. Porque ele é muito egoísta. É egoísta, mas o legal que eu acho que eu acho muito foda, Cláudia, é quando ele conta assim, ele sempre fala, a medida de tempo dele é diferente, né? Sim. Então ele sempre fala, por milhões de eras eu estive aqui, por milhões de eras eu viajei de planeta em planeta, deixando minha semente, né? Pra um dia, então, eu dominar a galáxia inteira, como se o Thanos ou outro dos deuses fosse deixar. Não, eu fui catracando uma por uma. É, ele é tipo o Mr. Catra do espaço. Agora eu tenho uma dúvida, Magaren. O ego tomou aquela forma humana e saiu viajando de planeta em planeta, fertilizando-se, né? Fazendo filho na galáxia Sim. inteira. Ele não deveria, então, tomar a forma de cada alienígena para poder fecundar cada raça diferente? Ele sempre é humano? Quem ou aquilo falou? É só metaforicamente aquilo falando? Aquilo é a forma que ele... Que foi o que ele se apresentou na Terra, que o pessoal da Terra é humano. Quando ele vai a algum outro planeta, ele se transforma no habitante do planeta. Aquela é a forma Terra. Então aquilo ali é só pra mostrar pra gente, né? Não é pra mostrar pra gente, é a forma que ele foi pra Terra. Nas capsulinhas lá. Não, eu vi que tem uma parte lá que mostra ele com todas as outras alienígenas e ele tá na mesma forma humana. Então, aqui vai mostrando que é pro Peter não assustar. Tanto que até aquele momento ele tá achando que o pai dele é bonzinho. Não, até aquele momento, inclusive, ele achava que o pai dele só tinha fecundado a mãe dele. Sim, exatamente. Que aí é outra cena que o Drax. Puta. Você tem pênis? Não, você criou um pênis. É. Aí o Peter. Não, mas peraí, eu não quero saber disso, para com isso. Mas você, o seu pai nunca lhe contou? O meu pai sempre me contava como ele fecundou a minha mãe. Era lindo. Fiquei pensando assim, eu falei, cara, se meu pai chegasse a tomar uma conversa dessa comigo, eu me matava. Aí tem uma dúvida, outra dúvida. Aí começam as batalhas, né? Porque o Peter começa naquela viagem de. Ele fica meio drogado com a galáxia, né? Nos olhos dele. Uhum. Até o momento em que o ego confessa ter até matado a mãe do Peter. Porque ele diz assim, se eu voltasse naquele planeta de novo, eu gostava tanto da sua mãe que eu não ia sair mais. Ia deixar meu plano do mal pra lá. Então eu resolvi matar ela, olha que lindo. Romântico, né? Romântico. Eu vou matar ela porque senão eu não vou conseguir deixá-la. É, se eu for, eu não volto mais. Então? Se eu for, não volto mais. E aí o Peter enlouquece e aí começa a batalha, os soberanos entram pelo meio, mas eu tenho uma questão. Em dado momento, o Peter começa a dominar os poderes do planeta, né? Como descendente. Qual é, o Cláudio, o Marvel, quem souber responder, qual é a extensão da força dos dois, do Peter e do ego humano, controlando aquele poder? Eu queria comparar aí com um dos personagens mais fortes que a gente conhece, dentro da Marvel, se fosse na DC, Superman, é claro, mas dentro da Marvel eu queria comparar eles com o Thor, ou o Hulk mesmo. O Hulk acho que não tem como comparar com o Hulk, cara. Não. O Hulk, por mais que forte que ele seja... Ele é forte, mas era um forte no gênero humano, sobre-humano, mas ainda a gente consegue mesurar o poder dele, o Thor também. O Ego não, o Ego é um planeta vivo, ele é poderoso. Mas o Peter ficou poderoso também, né? Sim, tanto que é por isso que explica, que é por isso que ele consegue pegar a joia no final do primeiro filme lá. Porque se ele fosse um humano normal, ele tinha desintegrado. Ele é meio celestial, por isso que ele conseguiu. Ele é semideus, né? E quando ele tá junto ao planeta lá, o poder dele fica maior ainda. O Peter, o, é, o Peter é filho do, do Ego no quadrinho, ou Magari? Não, o pai do Peter é de outra raça alienígena. Ah, tá, beleza. O MCU, acho que o Ego é o personagem mais forte que teve até agora. E outra coisa, no filme mesmo ele explica, enquanto a luz existir, entendeu? É, os dois têm poder. Só que para a luz continuar existindo, o Peter tem que viver no planeta. Tem que viver no planeta e ficar de tempo, e voltar de tempos e tempos, aquela coisa. É como o Superman só ser forte na Terra? Exato. Né? Porque o Superman só é super poderoso no sol, mostra o sol. Isso. É por isso que ele matou os outros filhos dele lá, porque ele levou todo. Ele fez aquilo lá com todo mundo. Só que nem todo mundo conseguiu pegar a essência. Nem todo mundo, não. Ninguém. Ah, ninguém conseguiu. Aí o Peter foi o primeiro. Muito bom. É, tá, o Hulk e o Thor perderam. E é claro, eu sei que eu não queria comparar de fora, mas e o Superman? Dentro do Ego, enfrentando um dos dois. Então, o Ego é... O Superman, por mais que seja forte, vamos dizer que os dois estão na Terra. E pro Superman também ser forte, porque fora da Terra, sim, o Superman é forte. O Ego, mas, o Ego tá no chão amarelo também, não tá? Então ele seria no forte lá também. Vamos pôr os dois num campo aí qualquer que dê vantagem pros dois. Os dois, tipo assim, os dois têm o mesmo poder. Vamos tirar esse negócio do sol do Superman lá. E dizer que põe no arena, os dois têm o mesmo poder. Sim. O Ego tem mais poderoso. Entendi. E aí o Talvez Peter... o Ego... Não, até mais. O Ego é nível Galactus, né? Entendi. Eu sou físico pra tirar. O Ego, na verdade, no quadrinho, ele enfrenta até o próprio Galactus, né? Eu andei lendo. Eles estão sempre se encontrando, né? Então, se o Galactus tentar comer o Ego, é o quê, né? Viadagem, brodagem? E aí, no quadrinho, o Ego devora planetas também, né? Na verdade, o Ego, como ele é único, ele tem esse negócio de querer encontrar outros iguais a ele. Quando ele chega perto do planeta, ele tenta falar com o cara, com o planeta. O planeta não responde e fala, quer saber, dane-se, você é só um planeta bosta. Isso aí explode. Entendi. Ele quer ver se ele acha outro Ego ou uma Ega pra fazer Eguinho. Uma Ega. Então o Ego, de certa forma, quer dominar a galáxia num plano até que razoável, né? Plantou a semente dele. Sim. Ele plantou a semente dele, literalmente. De todos os jeitos possíveis, né? Ele plantou duas sementes dele, né? Uma no planeta e uma... Na mãe do Peter. Numa esposa. Só que todos os semideuses que ele concebeu, nenhum de fato era um semideus, né? Só o Peter que conseguiu. É, e aí o Ego, o Peter tem uma hora que resiste, e o Ego fala assim: você vai viver assim, ou comigo ou com uma bateria. Então você se acostuma, né? E aí começa. O que, que você achou então, meu amigo Cláudio, de todo o desfecho final, desde que descobrimos que o Ego é o vilão, até o Baby Groot? O Baby Groot, gente, a cena da fita. Namora, você tem uma fita? Ah, não, o Drax, você tem uma fita? Serve Durex. Por que você perguntou se servia Durex se você não tem o Durex? É muito bom. E a porrada comendo. Tem muita comédia nesse filme. Quando eles estão caindo na nave, o Baby Groot lá comendo chocolate lá. Os M&M's, né, cara? Não, outra coisa. Ele, o Peter e o Rocket fugindo, dando uma de Han Solo, voando dentro de um campo de asteroide. E um discutindo com o outro e tomando o comando da nave do outro e nego largando o dedo neles, cara. Exatamente. Pelo amor de Deus. Não, e na verdade eles só caem porque eles estavam brigando. Se um deixasse o outro pilotar, eles iam cair. A Gamora fala isso, né? Aí antes de finalizar, e é engraçado a fama que os Guardiões têm, né? Tem alguém que eu não me lembro o que no filme que confirma, que comenta assim. E você acha que eu seria louco de matar os Guardiões da Galáxia e arrumar problema, sabe? É, o Yondu, cara. O Yondu fala, se a gente matar os Guardiões, a tropa nova vai caçar a gente. Simples assim. Exatamente. Que é que é o planeta que eles salvaram primeiro, né? Do acusador. Bom, então, Cláudio, desde a descoberta que o vilão era o Ego, até a finalização com o Baby Groot explodindo tudo, os superpoderes, o Pac-Man gigante, né? A fita crepe, a reviravolta, o Yondu partindo, né? Sendo pai, que era o que ele queria, tudo. O que, que você achou de tudo esses esse cenário guerrístico. O Yondu gritando, eu sou Mary Poppins, né, cara? É verdade. Puta que pariu. Muito bom. Não, mas essa cena tem todo aquele tom de, tipo assim, o brasileiro ensinando zoeira. Por de zoeira, o americano fala português, né? Uhum. O americano perguntando como se fala em português, eu peço uma cerveja. Aí você fala pro garçom que eu sou viado, né? Uhum. Aí ele vai, eu chego pro garçom, eu sou viado. E assim, aí, quem é que fica ensinando merda pros americanos quando vem aqui? Pois é, né? E aí, a gente pode considerar, então, Cláudio, que todos eles, Yondu, Nebula, Mantis, eram guardiões naquele momento da batalha, né? Sim, com certeza, cara. E os que sobrevivem ficam depois, né? Exatamente. Eu não sei, eu queria que o Yondu não tivesse morrido, mas foi um final legal pra ele, eu acho. Sim, cara. Foi um final digno. Foi um final honroso, digno. E foi honroso. Foi de uma forma honrosa, né? Depois que os dois Supermans da Marvel se enfrentam lá no planeta e o Baby Groot consegue instalar a bomba que quase que dá merda ainda, né? É. E aí tem toda essa batalha. O que você achou, Magari, de toda a batalha final do filme? Mano, vamos esquecer do Pac-Man gigante lá. Sim, que tem o crédito da Namco Bandai, cara. Eu bati palma pro crédito da Namco Bandai nisso daí, velho. Mas ela foi citada, a Namco? Cara, ela tá no crédito porque nos créditos parece ela. Uhum. Porque a Namco Bandai é dona do jeito do Pac-Man, né, cara? Sim, sim. Ousado, né? Nos créditos ainda tem o Eu Sou Groot. Isso, e cara... Todos somos Groot. Não, e se você reparar, até os planetas que estão de fundo, alguns aparecem Eu Sou Groot, depois sim. Volta o nome do planeta. É verdade. E tem muita gente no crédito que não aparece no filme, né? Dançando. Tipo, tem o colecionador, tem um monte de gente lá, cara. Tem o grande que vai aparecer no filme. E outra, esquecemos de uma coisa. O Howard Pato. O Howard Pato apareceu. O Howard Pato aparece no meio do filme. No meio do filme, conversando, bebendo. No comecinho, é. É, na cena lá do Planeta da Luz Vermelha, lá aqui. Sim. É muito ele bom. Tá sentado conversando. E ele tá falando de que tava num outro planeta, né? Eu não peguei a. Eu acho que ele tava falando do primeiro filme dele. Tá? Ah. Bom, antes de finalizar, Magari, eu tenho uma última pergunta. Os Supremos perdem a batalha, né? Por conta do Rock. O Rock vence a batalha contra os Supremos e o Baby Groot vence a batalha contra o Ego. Quem é Adam? O Adão. Adão? O Adam Warlock é um personagem também cósmico. É o principal inimigo do Thanos nos quadrinhos. Então ele é bom. Mas é assim. Mas é que eles estão criando isso pra enfrentar os Guardiões? É, então. Eles, é que. É muito complicado nos quadrinhos. Nos quadrinhos é o contrário. Nos quadrinhos é uma empresa aqui da Terra que quer fazer o ser humano perfeito. Esquece esse negócio do Supremo, dos superiores, dos super, sei lá o que. Super Saiyajin. Aqui na Terra. Eles estão querendo fazer o ser humano perfeito. Eles fazem um que é o Adam. Que é o Adam Warlock. Aí ele acaba fugindo, fazendo. Aí eles vão tentar fazer a segunda vez. Aí sai a Ashe, que é essa mulher dourada aí. Os quadrinhos lá vem depois dele. Entendi. Tanto que ela é a vilã do... Que o Desafio Infinito são três minisséries. Tem o Desafio, a Cruzada, que é a última, e a Desafio... É, são três séries. Esqueci a segunda. Ok. Cruzada Infinita, e ela é a vilã da segunda série. Esse desafio é depois da guerra? Isso, é Guerra Infinita, isso. É Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita. São as três minisséries que tem aí. Engraçado, né? Você esqueceu Guerra Infinita. Pois é. Mas tá bom. Eu acho que tava ligando ela no filme e tinha esquecido dele. Ok. Então, meus amigos, o filme é estupendo, espetacular, e eu pergunto para o meu amigo Cláudio. Quantos Guardiões da Galáxia você dá de 1 a 5 para Guardiões da Galáxia com um nome muito bem escolhido, volume 2, a uma alusão clara às músicas que o Peter ouve, né? Então o 3 vai ser Zuni? É, entendi. Ou iPod, ele fala assim, ele vem pra Terra. Ele fala assim, ó... Se ele já ficou feliz que assim, Zuni aí tem 300 músicas, imagina quando ele pega um, sei lá... Um celular de hoje que cabe um gazilhão. E, ele, e a cara que ele fala, 300 músicas? Cara, isso, mas vocês não notaram que o Zuni é um iPod, pô? Não, não, mas você sabe que o Zuni existiu de verdade. É, da Microsoft, né? Ele foi o maior fracasso da Microsoft, cara. E tá ligado o que ele fala ali? Tem uma cara de papinho de tio de loja de tranqueira, cara. Você tá falando, tá vendendo pra quem não sabe nada? Pera aí, rapidinho. Agora quem vai dar uma de idiota sou eu. É sério que existiu mesmo a porra do negócio da Microsoft? Sim, o Zuni. Eu não conheci, pra mim isso era lenda. Não, eu só conheci depois. Depois do filme, que eu vi algumas matérias, o pessoal fala. Cara, eu sou da área de tecnologia tem tempo, então eu acompanhei o lançamento. Não, a proposta, o lançamento e a queda do Zuni. Muito bom. Entendeu? Agora parece que ele é um aplicativo só. Sim, cara, teve uma época que eu acho que foi logo até quando eu entrei na empresa que eu tô trabalhando hoje, já trabalho há 7 anos, que a Microsoft lançava capinha pro Hotmail do Zuni. É, aqui, eu pus aqui no Google, tá aqui uma matéria de 2011 falando: a Microsoft mata o Zuni, seu aparelho de MP3. Sim, o Zuni durou até muito, foi acho que de 2011. Não, ele foi de 2007, 2008 até 2011, entendeu? Quando começou esses... Tanto que o Zuni, ele nem saiu dos Estados Unidos, pra você ter uma ideia. O iPod não deu nem chance pro Zuni. Muito bom. Então, Cláudio, quantos Guardiões Dourados, quantos Zunis, né? Você dá de 1 a 5 para o filme Guardiões da Galáxia, volume 2. Eu dou exatamente 4 Zunis, ponto 7. Que eu tava com bateria descarregada. Mas por que que não 5, Cláudio? Cara... Tipo assim, ele tem muitas piadas, tipo assim, aquela parte do Taserface, cara, é tipo assim, você via que o Rocket tava forçando pra desmoralizar ele, tá ligado? Uhum. Entendeu? Aí tipo assim, você começa a ver a piada ruim, e aí começa a ficar engraçado, mas você vê que ele tá forçando. Tem alguns pontinhos assim que não, tipo assim, 5 não é, tipo um 4.7, 4.8. Nossa, okay, entendi. Mais. Outro seria 5, né? Sim, é tipo assim, eu tenho muitas piadas boas, tipo, negócio dos David Hasselhoff também. Puta, eu ri muito, cara. O David Hasselhoff deve ter participado, porque ele participa de tudo que chamam ele, cara. Velho, ele apareceu. Sim, ele aparece no filme, é ele no filme. Eita. Só que teve, eu não sei onde foi que eu vi, que tem um cara falando que é só uma cena aproveitada dele. Eu acho que não, eu tava achando que era ele mesmo. Não, ele que canta a música do filme, a música tema do filme. É. A Guardiã Inferno, parece. Ele que canta. Sendo que no primeiro filme, o Gachaka lá, tem o clipe mais famoso que é com ele também. Por isso que puseram ele no filme também. Ô, Cláudio, mais uma pergunta então. Primeiro ou segundo filme, qual o melhor? Cara, o segundo. Segundo, o segundo pegou tudo do primeiro filme e evoluiu muito bem, cara. Muito bom. Uma evolução muito harmônica e muito gostosa. É, tecnicamente e dos personagens também, né? Hã? Sim, os personagens evoluíram e o filme como o filme também. Sim, tanto que você viu que ele não precisou apresentar quase ninguém, cara. Apresenta só os vilões. Uhum. Deu continuidade da história do Peter Quill. Que ele deixa algumas potinhas no 1 e tal. Foi muito legal, cara. Evoluiu muito o primeiro. Muito bom. Meu amigo Maverick, quantas batalhas espaciais você dá de 1 a 5 para Guardiões da Galáxia, volume 2? Cara, por incrível que pareça, eu vou dar 4,5. Ah, por que, Magari? Por que, Magari não, né? Por quê? Por quê? Nada, só por um detalhe, cara. Porque eu não consegui me achar tanto no filme porque eu não lembrava da história, entendeu? E tiveram algumas coisinhas ali que me deixaram, sei lá, meio, sabe? Pô, forçação de barra, pá, coisa e tal. Mas eu gostei do filme, o filme é ótimo, dá pra assistir tranquilamente, assistiria outra vez. Eu lembro que eu participei do Omega Cast sobre os filmes que talvez nós víssemos e filmes que nós não veríamos esse ano, e ele foi um dos filmes que eu falei que talvez eu fosse ver. Uhum. E eu fui ver porque o Thiagão me chamou de última hora, virou, vamos assistir. Uai, ele já comprei teu ingresso, vem embora. Já tá com o ingresso na mão, vambora, né? Entrei, me diverti, gostei muito. Entendeu? Viu as 5 cenas pós-créditos? Vi as 5 cenas pós-créditos, entendeu? E gostei muito, cara. Gostei muito do filme, mas ainda me deixou meio assim por causa de algumas coisinhas assim, meio... Meio soltas. É, eles poderiam ter mostrado melhor, poderiam ter dado uma explicaçãozinha melhor, mas nada que afetasse o filme, entendeu? Eu acredito que tenham deixado ponta solta pro 3. Ou pro 3 ou já pro Guerras Infinitas, né? Meu amigo Hélio Magalhães, quantas guerras... Quantas guerras? Isso eu vou usar pro Guerra Infinita, né? Vamos lá. Meu amigo, quantas cristas encantadas do assovio, da flecha do demônio você dá para Guardiões da Galáxia volume 2? Então, gostei muito do filme. Eu acho o primeiro filme nota 4,5. Só que Okay. Eu acho o primeiro filme melhor. Uhum. Pela ineditismo, pela surpresa. Ninguém tá dando a mínima pros personagens ser aquilo que foi. A trilha sonora também eu achei melhor no primeiro que no segundo, tanto que no primeiro até hoje eu tô com as músicas na cabeça aqui, e olha que eu não gosto de música. Nesse segundo aqui eu não lembro de nenhuma. Foi mega marcante, né? Uga, chacalaca, laca, uga. Não, tem música, assim, porra. Não, tem música, mas tipo assim, se for pegar o peso que as músicas tiveram no primeiro com o peso que as músicas tiveram no segundo, as do primeiro tiveram mais peso que a do segundo, entendeu? É verdade. Vou te ser sincero, cara. Aquela música do... Ai, eu esqueço o nome dela, que é... Do enterro... Não, é que eu esqueço o nome de música mesmo. Que é do enterro do... Do Yondu. Que o Peter tá ouvindo no Zune dele. Isso. Eu toda vez que eu escuto aquela música, eu choro. E pra variar um pouco, eu chorei no filme, entendeu? Por tipo causa assim, daquela música. Ela foi bem encaixada, mas no outro filme tiveram mais, entendeu? Tiveram uma. Bem. Tipo assim, a música inicial, cara, entendeu? A música, quando eles estão fugindo da prisão, que o cabo... Cara, todas as músicas lá estão bem encaixadas. Aqui, tipo assim, elas passam bem de fundo mesmo. Entendi. E quem ganha grande destaque é só a última, né? É verdade. Bom, então, agora falta eu dar nota, né? Eu não dei nota. Deu nota, deu sim, 4,5, você falou. Não, eu falei 4,5 o primeiro filme. Ah, tá. E como esse é inferior, vou deixar na nota 4. Mas no entendi. Terceiro eu quero ver principalmente a equipe do Stallone lá, porque é muita gente famosa pra pouco tempo de tela. Sim. Deve ter alguma coisa. Se eu não me engano, eles são os Guardiões originais, né? Eles são os Guardiões originais. Tanto que o cara que faz o Lex Luthor lá, que falaram tanto que ele ia estar, ele aparece lá e você nem nota que é ele. A Michelle Yeoh, você quase também não nota. A Michelle Yeoh também. Ela tá meio parecida com a ela do... Mas será que vai ter um filme só deles, ou Magari? Eu não, mas acho que eles vão ter mais destaque no terceiro. Porque, como eu falei, é muita gente famosa pra só um pedacinho de filme e uma cena pós-créditos. É mais uma preparação, tem, né? Tem o Stallone, tem a Michelle Yeoh, tem o Michael Rosenbaum, tem a Hannah Montana lá. A Miley Cyrus. Tem o Negão lá, que é famoso também, mas eu esqueci o nome. Então, quero ver mais deles também. Muito bom. Então eu vou dar a minha nota. Miley Cyrus. Ah, sim. E a minha são quatro dedos decepados pelo BB Groot. Ah, muito bom. No Guerra Infinita você pode usar quantas joias do infinito você dá para o filme, né? É verdade. Ô Mark, só um ou outro que eu não perguntei para você. Filme 1 ou filme 2? Qual que é o melhor? Concordo com eles. Um ainda melhor do que o 2. Muito bom, então a minha opinião é que vocês estão errados, o 2 é muito melhor, tá? Que não tem novidade e tudo mais, como o Magari falou. O Claudio falou que o 2 é melhor. Você tá concordando comigo, na verdade. Tô concordando, tô com o Claudio. Nossa, eu já esqueci, não é possível, cara. Enfim, o 2 é melhor pelo exatamente que o Claudio falou, a evolução, tá? As novidades ficaram no primeiro, né? Como a gente comentou, mas nenhum... Por exemplo, o filme do Homem de Ferro, Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem botar nem um nem o dois. Eu vou ser sincero. Para mim, os dois são um tão bom quanto o outro. Ah, entendi. É difícil de separar os dois. Os dois são muito bons mesmo. Eu quero comentar só o seguinte. Que no Homem de Ferro, por exemplo, tem os três filmes. E o próprio personagem não evolui em nada. A tecnologia muda pouca coisa. Mas assim, é como se os três filmes do Homem de Ferro fossem um filme só, sabe? Não tem grande evolução. No filme do Homem-Aranha, apesar de não ser da Marvel, tem uma evoluçãozinha. sei lá, no Thor também não muda muita coisa. Aqui é o único que você... O Guardiões foi o único que aconteceu de você conhecer muito mais os personagens do segundo filme. De ter realmente novidades sobre eles. Pô, o Yondu, que não era nada no primeiro, né? Se tornou um dos personagens principais do segundo e é o que realmente dá andamento ao filme. E aí isso não acontece em nenhum outro filme da Marvel. Eu duvido muito, por exemplo, que no Doutor Estranho 2 você vai ver algo diferente do personagem do que você já viu no primeiro, entendeu? Talvez evolução na magia, mas dele mesmo não vai mudar muita coisa. Quem diria que o Rock era tão profundo, né? No primeiro filme ele é só um maníaco assassino. E aqui você descobre que ele tem lá seus problemas psicológicos, né? Porra, dá pra ver desde o primeiro que ele tem problemas sérios psicológicos. Não, mas no primeiro dá pra ver que ele tem problemas, mas que ele é só um maníaco assassino, entendeu? Aqui dá-se um fundo ao problema psicológico dele. Não, e se dá um fundo da melhor maneira possível, se tendo outro igual a ele. Exatamente. Então eu dou 4,5. Eu só não vou dar 5, porque eu dei 5 pro Doutor Estranho. E como eu gostei mais do Doutor Estranho, então eu vou dar 4,5 aqui. Mas o filme é espetacular, vale a pena ver nos cinemas. Os efeitos especiais são... Não agridem a gente, né, Magari? São efeitos especiais... Não. Fodas, o ego. O ego é espetacular quando mostra ele do espaço, que você vê a cara dele. É que não ficou uma cara tipo Viagem à Lua, né? São montanhas e vulcões que formam o rosto dele. Exatamente. Lembra nos quadrinhos ali, tem barba lá? Não usaram isso. Não, graças a Deus. Cavanhante. Eu achei que não ia mostrar essa forma dele, mas achei legal que mostrou. Mostra que o que forma o rosto dele é a geografia, né? Não é um rosto mesmo, de fato. É, ele é o planeta, mas ele é tipo uma bola de gás. Ele tá em movimento. Uhum. Ele não é uma bola gigante de pedra. Ele é um ser vivo, então ele tá... Ele tem a... Tipo, pulsando. Tem o cérebro dele, que é lá onde o Groot joga a bomba lá, que acerta o botão na última hora lá. E só um último comentário, né? Antes da gente finalizar... É que eu tive um pensamento assim, nossa, mas o ego, como que o ego não está lá, né? Se ele está em toda parte. E aí o pessoal fala assim, o ego está chegando. Aí eu pensei o seguinte, bom, mas no meu corpo, no nosso corpo, se uma formiga, por exemplo, estiver andando na nossa cabeça, a gente dificilmente vai notar, né? Sim. Aonde a formiga está. Então funciona bem isso também, do ego não saber onde eles estão e estar procurando. Exatamente. Sim. Não sei se ficou claro o que eu quis entender. Ah, sim, explicar. Sim. Ele sempre procura uma pulga, né? É, tipo assim, ele anda com a versão humana dele, né? Tanto que na hora, eles até sabem onde eles estão. Eles conseguem ter aquele avanço porque a mãe dispõe ele pra dormir lá. Por um minuto. Mas antes ele demora a chegar onde eles estão, né? Ah, sim. O ego tem lua, ô Magali? Não. Não, né? É que eu vi umas imagens aqui que tem lua, parece. Ele, na verdade, ele nem fica no ele não tem nem uma parada, ele pode se movimentar, ele pode sair de um lado pro outro. Então tá. Bom, meus amigos, então pelo tudo que a gente disse, vale muito a pena ver esse filme, vá no cinema, se possível, né? Eu acho que quando o podcast sair nem vai estar no cinema mais, mas se você não foi ao cinema e vai assistir esse filme em casa, veja na maior TV que você conseguir. A maior TV que você tiver em casa, escolha ela pra ver esse filme. Ok? Alguém quer dizer mais alguma coisa antes da gente finalizar? Droga, minha televisão é só de 40 polegadas. Ah, se ferrar. Dando uma de Dudu, a média das notas é 4,5. Muito obrigado, porque eu não ia calcular, porque eu me perco, eu ia deixar passar, mas valeu. Foi muito bom, muito bom. Dudu, um abraço pra você. O Cláudio Duduzando. Eu teria que falar, mas... A beta dos filmes aqui foi 4,5. Genial. Filme é muito bom. Fantástico. Amei. Tá aí, cara. Esse filme leva o selo Dudu genial. Muito bom. Ficamos por aqui. Um grandíssimo abraço, Egorento. E até a próxima. Tchau. Bye, bye. Cláudio, esse dedo que tá na tua mão aí... Ah, desculpa, eu tava em outro lugar.